Mano, entra ano e sai ano, e a mesma cena se repete, em minha cabeça como um flash. Irmão, larga a arma e começa a pensar que estamos vendo atrasado num tempo passado. A mesma rotina num campo de guerra, a mesma trincheira que ainda hoje já não é tão velha. Os meus barracos e meu povo vivendo aos pedaços, o mesmo valo que ainda hoje corre a céu aberto. Os mesmos ratos que ainda hoje proliferam do valo, os mesmos cheiros, as mesmas doenças, as mesmas promessas. Acham que meu povo não tem pressa. A mesma guerra por causa do papel moeda que joga cadáveres na viela. A mesma dor de ver o ente querido morrer pelo rancor. A mesma inveja que ainda hoje é uma merda e fede mais que bueiro de viela. O mesmo escravo que ontem levava chicotadas, hoje é um parasita noiado. Amanhã mais um na igrejinha ser velado. A mesma guria que ontem era uma gracinha, hoje é uma prostituta num prostíbulo da vida. A mesma mãe aos prantos por uma tragédia ter tirado seu filho que era um encanto. A mesma angústia de chegar ao final do mês e ver que a grana é curta. O mesmo pai que trabalhou, criou e educou o filho forte de casa, foi ele que errou. O mesmo guri que deveria estar na escola alimentado, hoje é mais um na esquina com uma lata travado. A mesma ganância que escravizou meus antepassados, hoje ainda é o que mais mata a minha vizinhança. A mesma mídia que impõe uma metralhadora giratória, que mata e estraçalha por um minuto de glória. O mesmo sistema precário que constrói um assassino, depois joga ele na solitária. A mesma ganância, a mesma angústia, a mesma inveja, a mesma guerra. A mesma dor de perder um grande amor. A mesma busca da felicidade que ninguém encontrou. Será que um dia alguém vai encontrar? A mesma cena, o mesmo filme, e nós continuamos assim. Drogas, polícia, revólver. A mesma cena, o mesmo filme, e nós continuamos assim. Uma esperança sem brilho. A mesma cena, o mesmo filme, e nós continuamos assim. Drogas, polícia, revólver. A mesma cena, o mesmo filme, e nós continuamos assim. Uma esperança sem brilho. Com a cara pintada e o nariz vermelho, estamos caminhando que nem boi no engenho, de olhos vendados pra não enxergar o que tem pela frente. Uma parede de concreto com barras de ferro pra prender nossa gente. E como disse um grande poeta, será só imaginação? Será que meu povo um dia vai descansar? Será que a ganância dos homens um dia vai parar? Será que a justiça vai ser justa para todos um dia? Será que ao invés de armas vamos construir carrinhos? Será que nos nossos corações vamos ter amor e carinho pra dar? Será que a população vai ter consciência que estamos vivendo em decadência? Que a nossa principal essência, que é o amor, tá sendo perdida pelas estradas da vida? Será que tudo isso é um filme? Que somos meros coadjuvantes na cena em que a burguesia explora o proletariado? Será que um dia vai valer a pena eu acordar às 5 da manhã pra ir trabalhar? Será que os jovens de hoje serão homens de frio? Amanhã será que o amor vence o ódio? Será que em vez de nossas forças vamos usar nossas cabeças pra pensar? Será que eu vou estar aqui na hora que meus irmãos parar de se destruir? Será que vamos tirar essa gurizada da calçada e colocar numa sala de aula pra estudar? Será que os problemas de hoje vão nos preocupar amanhã? Será que o povo vai parar de ser tratado como um coitadinho e achar isso bonitinho? Será que ao invés de se preocupar com a novela, vamos preocupar com o Zezinho que tá na esquina agora fora dela? Será que quantas pessoas vão ter que morrer pra nós aprendermos que o dinheiro não é tudo? Será que a música que eu faço surtiu algum efeito na sua cabeça? Será que a nossa vida é um replay?